Inspirada no toque da melodia suave com harmonia, eu revelo a qualidade extraída de um vocabulário diferente, onde é excluída a mesmice, tudo flui naturalmente. Por isso ouço que não estou com nada, que meu trabalho não é sério, que a alternativa é uma piada. Mas a opinião de cada um fica a critério, jamais em meu traçar vou citar temas polêmicos que atraem os holofotes da mídia. Apenas rimas feitas com satisfação e serenidade, onde é visível belas frases em cada fase da composição, como opção a criatividade pra qualificar. Eu mostro, expressando a meu modo contrário, outras ideias em meus versos, na estrofe a cada linha. Sinto evolução me guiada, nova escola eu venho e não vou parar no tempo. Humildade na bagagem, no beat, suavidade na rima. Mostro minha cumplicidade com um rap que minha vida segue de uma maneira especial, mostrando claramente quais são os meus ideais. Humildade na bagagem, no beat, suavidade na rima. Mostro minha cumplicidade com um rap que minha vida segue de uma maneira especial, mostrando claramente quais são os meus ideais. Ainda que demore o processo da mudança, a esperança está nos MCs dessa nova era, pois fazem um algo que se espera diferente de tudo, mostrando que a música tem uma coisa mágica e que história trágica com ela não combina, não tem nada a ver. Ao escrever sabedoria é dispensável, uma mulher, quem diria, com uma outra visão e outros pensamentos no momento, contrariando vários, faça a diferença. Se querer é poder, com inteligência as barreiras supero e espero, através dessa arte que invade meu ser, meus horizontes e conhecimentos ampliar, com a canção transmitir a emoção e a razão de estar aqui. Caminhando vou assim por essa sonora trilha, sem perder a essência da poesia, o desafio vencer eu consigo. Humildade na bagagem, no beat, suavidade na rima. Mostro minha cumplicidade com um rap que minha vida segue de uma maneira especial, mostrando claramente quais são os meus ideais. Humildade na bagagem, no beat, suavidade na rima. Mostro minha cumplicidade com um rap que minha vida segue de uma maneira especial, mostrando claramente quais são os meus ideais. Humildade na bagagem, no beat, suavidade na rima. Mostro minha cumplicidade com um rap que minha vida segue de uma maneira especial, mostrando claramente quais são os meus ideais. Humildade na bagagem, no beat, suavidade na rima. Mostro minha cumplicidade com um rap que minha vida segue de uma maneira especial, mostrando claramente quais são os meus ideais.